Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Amém? Quero convidar todos a ficarem de pé. E quero novamente orar. Amém? Nós precisamos, eu preciso orar nesse momento. E eu quero convidar você a dar a mão para a pessoa que está perto de você. E crer que a palavra de Deus, como ela mesmo diz em Efésios 4, a palavra de Deus, ela é viva, amém? Ela é eficaz, ela é como uma espada poderosa que entra nos nossos corações, e a palavra de Deus vai dizer que ela traz discernimento para a nossa vida. E eu espero, em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, porque as palavras nossas, humanas, elas podem até acrescentar algo, ela pode até mostrar algo, pode até trazer algo, mas ela não transforma a vida de ninguém. Só há um que tem uma palavra que transforma homens e mulheres, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus escolheu uma forma para falar com o seu povo e transformar o seu povo. É através da viva e poderosa palavra dele, amém? Então eu creio que nessa noite, enquanto a palavra de Deus for ministrada ao seu coração, ao meu coração, que Deus possa te alcançar, que Deus possa te confortar. Você que entrou aqui, talvez cansado, sobrecarregado, desanimado, que o próprio Espírito de Deus levante o seu ânimo nessa noite, que talvez enquanto eu estiver ministrando a palavra dele, que é viva, que é eficaz, é poderosa, a enfermidade que há no seu corpo possa ser curada pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Espírito Santo talvez venha te encher, você que há algum tempo está andando cansado, vazio, sabe, sem muita motivação, ei, que essa noite o Senhor possa nos avivar, que o Senhor possa fazer queimar o seu fogo no nosso meio. Nós somos um povo chamado povo metodista, e na nossa história está um DNA do povo da palavra de Deus, do povo do avivamento, do povo de conversão, do povo de santidade, do povo aonde se reunia, o fogo de Deus se levantava e vidas eram salvas. Quem sabe você entrou aqui procurando um caminho, e Jesus vai falar com você dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem sabe é o dia de hoje que o Senhor te escolheu para escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia. Então vamos orar para que o Espírito Santo tenha liberdade e que o Espírito Santo tenha misericórdia de mim. Amém, irmãos? Pai Santo e Poderoso, nós oramos aqui no nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Que a Tua palavra, ela venha encontrar no nosso coração lugar. Lugar para entrar, lugar, Senhor, para ser semeada, lugar para frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo fale a Tua igreja nessa noite, porque Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que se revela ao Teu povo, e Tu escolheu a Tua palavra para falar conosco, Pai. Então fala conosco. E quando o Senhor fala, todas as outras vozes que tentam silenciar a Tua voz, elas se calam, Senhor, porque não há nada mais poderoso do que a Tua palavra. Não há nada mais poderoso quando Tu, Senhor, ordenas. A Tua palavra não volta vazia antes de cumprir aquilo que o Senhor designou, Pai. Eu Te louvo, eu Te adoro, nós como igreja Te adoramos. Cura-nos, restaura-nos, aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou me demorar. Um querido pastor e um professor sempre disse que quem prega, ele disse: olha, se você for pregar 20 minutos, as pessoas vão orar com você. Se você pregar 40 minutos, as pessoas vão orar por você. E se você pregar aí uma hora e meia, as pessoas talvez vão começar a orar contra você, né? Senhor, dê a elas sensatez, Senhor. Outros que talvez vão orar, Senhor, leva elas, Senhor. Então, não vou me demorar. Isaías capítulo de número 6, perdão, eu pedi para você se sentar, né? Você se importa se levantar de novo? Se tem um lugar que a gente faz ginástica na igreja, né, irmãos? Senta, levanta, perdão. Isaías capítulo de número 6, nós vamos fazer a leitura do verso 1 adiante. Verso 1 a 8. E diz a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo, e acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios. Por isso, a sua culpa está sendo removida e o seu pecado perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, dizendo: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, irmãos? Pode se sentar. Não vou me demorar, irmãos. O capítulo de número 6, se você for estudar o livro de Isaías, você vai ver que nos primeiros capítulos Isaías está profetizando ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava afundado numa crise política, uma crise social, uma crise moral, tudo em virtude de uma crise espiritual. Israel estava longe de Deus, Israel estava desobediente diante de Deus. Os cultos aconteciam, os sacrifícios aconteciam, mas Deus não estava mais recebendo o culto nem o sacrifício do povo de Deus. Porque faltava ao povo de Deus obediência, faltava ao povo de Deus andar nos caminhos do Senhor. E Deus, então, levanta o profeta para começar a denunciar o pecado, o coração frio daquele povo. Deus começou a usar o profeta Isaías para profetizar e para falar a Israel. E esse texto, em capítulo de número 6, nós vamos ver que ele começa com Isaías relatando que no ano da morte do rei Uzias. Quem foi Uzias? Uzias foi um rei de Israel que reinou por aproximadamente 40 anos. E o rei Uzias, apesar de no final do seu reinado ele ter vacilado contra Deus, ele ter rompido os princípios de Deus, e isso o acometeu a uma doença e logo veio a morte. O rei Uzias, antes de ele tropeçar, vamos dizer assim, ele foi um homem temente a Deus, ele foi um dos reis que também buscou o Senhor, que organizou a casa de Deus, que organizou a Israel. E Uzias, então, morre, e agora Israel está meio com o seu destino à deriva. Israel está vivendo um momento de incertezas. Não há quem governe mais o povo. Um novo rei estava se levantando, e Isaías não sabia o que ia acontecer. Então a palavra de Deus vai dizer que Isaías, ele vai ao templo, porque essa visão que ele tem no templo. E Isaías vai ao templo para orar. E se tem uma coisa, irmãos, que eu e você precisamos aprender como povo de Deus, há algo, irmãos, existem fundamentos, irmãos, que a igreja de Jesus não pode viver sem. Nós podemos viver sem muitas coisas, como povo de Deus, como igreja. Me arrisco até dizer que nós podemos viver até sem o templo, que a gente vai se reunir, nem que for debaixo de uma árvore, vamos clamar Jesus. Mas existem princípios que são estabelecidos por Deus. E um deles é a oração. Nós precisamos aprender o valor que há na oração. Isaías está tendo a experiência, a maior experiência da sua vida, e ela está alcançando essa experiência através de um momento de oração. Eu quero dizer para você que nós não estamos aqui reunidos à toa, nós estamos reunidos no nome de Jesus, nós estamos orando, nós estamos clamando, e eu quero incentivar a você e a mim, vamos orar cada vez mais. Se nós olharmos, irmãos, para a nossa história, no tempo lá de John Wesley na Inglaterra, aquela terra foi invadida por uma onda de Deus que transformou uma geração inteira. Um país inteiro, famílias inteiras foram salvas. O poder de Deus nas ruas transformando pessoas. E quando você vai ler na história, o mérito não estava nas pregações de John Wesley apenas. O mérito não estava por anos e anos que ele, acima de um cavalo, foi de uma cidade para outra pregando o evangelho aos pobres, nas ruas, nas minas de carvão. Você vai ver que a maior marca que estava impressa por Deus na história, naquele avivamento, foi que havia nele, nos companheiros e amigos dele, um desejo de orar e buscar a Deus incessantemente, até que a porta fosse aberta dos céus. Irmãos, existem coisas que um homem pode fazer por mim e por você, mas existem coisas que só ele pode fazer. Eu, essa semana, eu ouvi, eu não lembro de quem, alguém dizendo, Deus escolheu uma forma, um meio, para que nós possamos falar com Ele, e Ele falar conosco. E esse meio é a oração. Eu quero dizer para você, continue em oração. Não desista de orar, porque quando nós oramos, Deus responde. Aleluia. E ele vai ao templo orar, e na oração, Deus se revela a ele. Irmãos, ele já era profeta, ele já falava em nome de Deus. Talvez você já é crente, talvez você já é ministro, talvez você já tenha experiência com Deus, mas tem momentos da nossa vida que Deus se apresenta de forma diferente. E nós servimos a um Deus que não fica somente na experiência passada, mas ele tem novidade de vida para mim e para você. E Isaías estava vivendo a maior experiência da sua vida. Ele estava vendo o Senhor. E quando ele vê o Senhor, o que ele vê? Olhamos para o texto. Ele vê o quê? Eu vi o Senhor num alto, vamos lá, irmãos, num alto e sublime trono. Quem é o Deus que Isaías vê? É um Deus que está no alto. É um Deus que está no trono. É um Deus que governa sobre todas as coisas. É um Deus que está acima de todas as coisas. Você pode levantar as suas mãos e dar glória a Deus, porque o Senhor que eu e você servimos é acima de tudo e acima de todos. nós podemos fazer coisas, talvez grandes aos olhos de alguns, mas o Senhor está acima de todas as coisas. E Ele está governando sobre todas as coisas. Talvez existam situações que você e eu achamos que perdemos o controle. E que talvez Deus também não tenha o controle. Mas todas as vezes em que o céu foi aberto diante de olhos humanos, Deus estava sentado num trono. Não importa a época, não importa a crise, não importa o problema, Ele sempre está governando e no controle absoluto de todas as coisas. Como a gente pode descansar em saber que a minha e a sua vida está nas mãos daquele que controla tudo? Ele chega à frente da gente em todas as coisas, Ele já está lá. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele está reinando em Isaías, Ele está reinando na morte de Estevão, Ele está reinando no futuro, em Apocalipse. Quando o mundo está vivendo uma crise, o mundo está vivendo uma guerra, o mundo está vivendo um apocalipse na sua palavra, nos nossos entendimentos de filme, de problemas, mas Ele está assentado no alto e sublime trono, com controle da história na palma das suas mãos. E eu quero dizer para você, quando as coisas estiverem difíceis, olhe para o alto, olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Tire os seus olhos das coisas do mundo e olhe para Ele. Porque quando nós olhamos para Ele, as coisas do mundo passam a ser secundárias. Amém? Ele vê o Senhor, e Ele também se vê. O verso de número 4, de 5, o verso de número 5 vai dizer que Ele dá uma resposta, Ele reage a essa visão. E essa visão que Ele está tendo de Deus, de quem é Deus, e Ele ouve os anjos clamando uns aos outros, dizendo: Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. E quando Ele tem essa experiência, Ele olha para si e Ele diz: ai de mim. E Ele dá uma resposta a esse clamor dele. E Ele diz o porquê, o que está escrito no texto, o que o texto nos ensina. Ai de mim, porque, irmãos, sou um homem. Se quiser deixar lá projetado, a Bíblia vai nos ajudar, por gentileza. Ele diz o quê? Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, eu contemplei o Senhor. Interessante que nos 5 primeiros capítulos, Isaías ele profetiza a Israel dizendo: ai de ti, Israel. Ai de ti, povo, que está se esquivando de Deus. Ai de ti, que está brincando com as coisas de Deus. E Ele vai profetizando e julgando, cada capítulo um ai, uma condenação. E agora Ele olha para si e diz: ai de mim, Senhor. Porque eu estou tendo uma experiência contigo, eu estou vendo que tu és santo. E, irmãos, diante da santidade de Deus, algo extraordinário acontece. Nós vemos quem nós somos. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos que nós somos tão pequenos, frágeis, falhos, que tudo que a gente tenta colocar a mão para fazer, muitas vezes não fica bom. Já viu? Que quando você vai meter a mão numa situação, você vai tentar resolver, ao invés, você pensa, meu Deus, ao invés de eu ajudar a melhorar, acho que ficou um pouquinho pior. Quando já tiveram esse desejo de resolver coisas pelas suas próprias mãos, eu o tempo todo tento, às vezes, fazer isso. Uma ansiedade de querer resolver rápido, no meu tempo, da minha forma. Mas ai de mim! Porque do meu jeito sempre vai ser imperfeito. Mas quando Deus entra, tudo fica diferente. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade dEle, a forma como Ele age, é boa, é perfeita e completamente agradável. Tudo que Deus põe a mão, dá certo, dá muito certo. Tudo que Deus dá, prospera, vai para frente. E é tão interessante quando nós temos essa experiência com Deus, o Espírito Santo fala conosco, né? Sobre o pecado, o juízo que está por vir sobre nós e a morte que estava decretada. Porque quem comete pecado, vive a consequência do pecado. E muitas vezes é morte. E muitas vezes, mortes espirituais. E o apóstolo Paulo vai dizer, eu estava como morto, mas a tua palavra, o teu espírito, a tua obra na cruz, me vivificou, me trouxe vida. Irmãos, nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Quem somos nós diante do Senhor? Mas o Senhor já fez a obra e a obra completa para nos restaurar e nos perdoar e nos lavar no sangue do Cordeiro de Deus e nos redimir de todo o pecado. Aqui a obra da cruz ainda não havia sido consumada. Mas ele tem uma visão de um anjo indo lá no altar, pegando com uma tenaz, uma brasa viva, e tocando nos lábios dele. O pecado foi purificado e ele foi perdoado. E o altar, se você for estudar, você vai ver que muitas coisas no Antigo Testamento, a grande parte do Antigo Testamento, ela é uma sombra, ela é algo que fala sobre Jesus. No Novo Testamento, Jesus é revelado no que no Antigo Testamento é anunciado e pregado. Então, esse altar aponta para o sacrifício de Jesus, que como um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, era morto, inocente, era morto, e o seu sangue aspergido sobre o altar no Antigo Testamento, e a fúria de Deus era aplacada contra aquela família, contra aquele povo. Da mesma maneira, irmãos, assim uma fúria de Deus contra o pecado. Deus não nos chamou para uma vida de pecado. Deus não é amigo do mundo e nem conivente com o pecado. Por isso que Ele enviou o Seu Filho único, para que aquele que nele crê, no Seu sangue, no Seu sacrifício, e aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, esse é alcançado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo e é perdoado. Quantos aqui querem ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro essa noite? E toda culpa sai, toda culpa é tirada. E para encerrar, nós aprendemos que Isaías vê Deus, Isaías se vê e é perdoado, e o que o texto nos fala? Que Isaías ouve. Ele ouve o próprio Deus, o próprio céu, com um clamor, com um pedido. E o pedido é, e o clamor é, a quem eu enviarei? A quem eu posso enviar? A quem há de ir por nós? Irmãos, há um clamor de Deus, há um chamado de Deus na tua vida. E eu quero te perguntar, para onde o Senhor está chamando você? Para quem o Senhor está chamando você para te enviar? É para a tua casa? Há um clamor de Deus para salvar a tua família? Quem sabe há um clamor de Deus para salvar pessoas no teu trabalho? Quem sabe há um clamor dos céus para que Petrópolis se converta ao Senhor Jesus? Quem sabe Deus está falando contigo num ministério específico? Na área que Ele te colocou para trabalhar? Na área que Ele te deu habilidade para fazer? Ele quer te usar, Ele quer me usar. E eu quero dizer para você, ouça a voz do Senhor te chamando. Há um chamado na tua vida. Há um chamado para mim. Há um lugar determinado que o Senhor escolheu para eu e você pisarmos um dia. Há uma terra prometida que lá Deus vai te usar com poder para a glória do nome dEle. Que seja a minha casa a tua casa. Que possamos dizer, eu e a minha casa inteira servimos ao Senhor. Aleluia! Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sobrinhos. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu vou para a minha casa, me envia o meu lar. Quem sabe no lugar que você trabalha. Está clamando pela que a justiça de Deus seja feita naquele lugar. E quero dizer para você, quem sabe Deus está te escolhendo, te levantando para através de você, Ele fazer coisas. Trazer justiça, igualdade. Trazer verdade. Consertar aquilo que estava errado. Quem sabe, irmãos, para onde o Senhor está te chamando? E para quê? Eu quero que você fique muito tranquilo. Porque quando Deus nos chama... Eu tinha uma blusa com isso. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Muitas vezes a gente tem medo, né? Como que eu vou fazer? Irmãos, isso não é novidade para Deus, não. Moisés, o tempo todo, Deus, como eu vou falar? E Deus fez tanto através de Moisés. Porque Ele não está preocupado com as nossas limitações. Ele está apenas preocupado com as nossas respostas. Em obediência ao que Ele está nos chamando. E hoje eu li numa devocional, estou terminando para a gente orar. Eu li numa devocional dizendo que quando Deus ordenou para o templo ser, para o tabernáculo ser construído, Ele chama Moisés e diz, Moisés chama dois homens, eu esqueci o nome deles agora, e eles vão desenhar, construir cada detalhe do tabernáculo. E diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus veio sobre eles e os capacitou para aquela obra. A obra de Deus... pode ser feita na carne. Mas quando ela é feita na carne, a consequência vem. Pode até demorar um pouco, mas vem. Por exemplo, você olha para a Bíblia e você vai ver que há uma clara indicação de Deus do que exatamente o povo precisava fazer, como fazer. Tudo Deus deixou, essa é a minha vontade. E, por exemplo, uma delas era que a arca de Deus fosse sempre levada nos ombros pelos homens. Mas há um texto que diz que eles não conheciam a lei de Deus. E os que conheciam, mesmo conhecendo, deixou de lado. Falou, vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer da nossa forma. E a arca foi levada em cima de bois e vacas. E por causa disso, a arca, um boi tropeçou, a arca veio a tombar. Um homem bom foi colocar a mão, né, para tentar segurar, e ele é morto. Deus sempre nos ensina que nós precisamos dele para todas as coisas. E para a obra dele também. E quando nós fazemos a obra de Deus do jeito de Deus, dá certo. Deus faz, porque Deus é poderoso para fazer. O que que Efésios 3:20 diz? Aquele que é poderoso para fazer, o que, irmãos? Infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o que? O seu poder que opera onde? Em nós, para a glória de Deus. Ele já é poderoso para fazer. O poder dele já é poderoso, é tudo dele. Mas ele escolheu fazer através de nós. Glória a Deus por isso. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Para fazermos essa obra. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.